Já todos sabemos que o Natal é quando o homem quiser. E apesar de já não estarmos em época natalícia, ainda estamos imbuídos no espírito. E a propósito da edição dos Oscars deste ano, trazemos-vos o nomeado ao Oscar de melhor filme de animação. Klaus, mas sem Santa. Depois de trabalhar como animador numa série de marcantes filmes da Disney, o espanhol Sérgio Pablos tornou-se o culpado de uma das maiores pragas da humanidade. Falo naturalmente dos Minions, nascidos no filme Gru, o Mal Disposto, onde assumiu as funções de argumentista e produtor executivo. Pouco tempo depois sediou-se em Madrid e sonhou como seria se o cinema de animação não tivesse evoluído para mundos digitais, e fundou a SPA, com o compromisso de voltar a dar vida às técnicas mais tradicionais de fazer bonecos. E é aqui que aparece timidamente Klaus, e uma história de um carteiro enviado para uma terra fria e longínqua, onde acaba por fazer amizade com um velho amargurado, prestes a tornar-se no icónico senhor de barbas brancas, preferido pela garotada. Dear Mr. Klaus. Dear Mr. Klaus. Shall we then? Yep. Klaus estreou em todo o mundo em simultâneo na Netflix, na véspera de Natal do ano passado, e pouco a pouco conquistou corações e troféus em todo o lado. Arrasou nos Annie Awards com o prémio de melhor filme, um BAFTA ainda agora há dias para melhor filme de animação e está nomeado para o lustroso Oscar na mesma categoria. A equipa de trabalhos que o tornou possível reúne talentos de 20 países, entre eles dois irmãos portugueses. São eles o Sérgio Martins, animador de personagem, e Edgar Martins, Story Department Supervisor, que esta eu não consegui traduzir. Muito obrigado por se juntarem a nós. Olá Sérgio, olá Edgar. Eu vou já pedir aos dois que me expliquem o que é que cada um de vocês faz ou fez neste filme. O que é um supervisor de animação e um supervisor de argumento? Será esta a tradução correta? Se calhar é a Ah, esta foi um bocado a agenda, não foi? Então, entrávamos pela ordem de processo quando se faz um filme, não é? O storyboard vem antes da animação, por isso posso começar a explicar, então. E é normal que haja esta não é uma confusão, mas ligar o argumento com o storyboard é quase natural porque estão muito interligados. O que acontece é, o processo de escrever uma história, literalmente com palavras, permite, claro, contar uma história com palavras, mas não permite contar uma história de forma visual. E a animação é muito visual. São desenhos, não é? Não há muito o que explicar. Então, o que se faz é, através de uma fase de trabalho que se chama storyboard, vai-se buscar um guião e tenta-se transformar em imagem visual. E descobrem-se muitos problemas e descobre-se personalidades que não se conseguia ainda descrever no guião, formas mais visuais de contar a mesma situação, mas sem recorrer, por exemplo, a diálogos. O storyboard permite fazer esta transformação do escrito para o visual, de forma muito... E o que é na prática? Na prática é fazer uma banda desenhada do guião, em que cada quadrado conta os momentos principais da história, não é? Fazemos a banda desenhada toda, editamos como um filme, mas é tudo muito rascunho e a ideia é não nos podemos apaixonar pelos desenhos, porque aquilo na realidade nunca vai ser visto por ninguém. A ideia é mesmo fazer o esboço do filme de forma visual. Aparece depois naqueles livros de arte. Às vezes nem isso. mas lá põe um quadradinho ao outro quando encontram um desenho mais giro e tal, mas sim. Mas isto não é só usado em animação. Steven Spielberg, Ridley Scott, os maiores do cinema usam storyboard. Martin Scorsese, agora por causa do Irishman, que vem lá, que está alinhado para os Oscars, quando era miúdo e não tinha ainda acesso a materiais e não tinha sequer condições para fazer filmagens, ele fazia os filmes dele em storyboard, porque basicamente já estava a fazer o filme, não é? Só faltava era filmar e atores e tudo e mais alguma coisa. Mas foi assim que ele praticou fazer filmes enquanto jovem, não é? Antes de ter a hipótese de realmente pegar na câmara. Por isso, isso é comum a todo o tipo de cinema. Infelizmente não é muito popular, porque é uma fase muito de procura e que acaba por nunca aparecer no trabalho final. mas os grandes realizadores, Ridley Scott, até que acho que diz literalmente, eu, quando vou filmar, ele diz daquela forma um bocado arrogante, porque como se, pronto, é ele, não é falar. Mas ele diz, quando eu vou filmar, já sei de cor o filme, por isso já não estou preocupado. Filmar para mim é fácil, não é? Porque já fiz o filme todo em storyboard, literalmente palavras dele, não é? Exatamente. É só seguir o decalque depois. Basicamente é isso. Basicamente. Por isso, é fundamental storyboard. Acaba por ser uma forma de reestruturar um filme, não é? Ali numa fase da pré-produção, que ajuda, se calhar, a decidir os ângulos de câmara e quais são as cenas. Se calhar que a forma como construir uma cena, a forma como iluminar uma cena, o que é necessário para construir a nível de decores, não é? Se calhar acaba por facilitar também depois a nível dos custos de produção, não é? Daquilo que envolve cada cena. A nível de animação, acaba por ser mais pesado a responsabilidade do storyboard. Porque, por exemplo, Walt Disney, ele é considerado o criador do storyboard, ele não escrevia guiões, era, literalmente havia um treatment, umas páginas ali, duas ou três páginas a contar a história, e todo o filme era desenvolvido em storyboard, as falas, tudo era desenvolvido já na fase do desenho. Então, na animação, ainda se vai buscar um bocado ao estilo de contar histórias do Walt Disney, por isso... Há muito a responsabilidade na animação, apesar de também haver na imagem real, na animação acaba por se fazer muito do argumento também em storyboard. Sim. As sequências inteiras são criadas do zero. E muda-se, encontra-se personagens novas ou muda-se a forma como as personagens, o aspecto delas ou as piadas. É por exemplo, a vila, neste caso do Klaus, existe uma vila com vários personagens, não é? No guião só apareciam... Zé Manel, o Marum faz uma piada. Então, toda a vila foi desenvolvida em storyboard, por exemplo. Yeah. É algo que... isto é um exemplo, mas espalha-se por todo o filme. Existe essa responsabilidade de tentar fazer o filme, basicamente, através do storyboard. Faz lembrar no Revenge of the Sith, o terceiro episódio 3 de Star Wars, não é? Que aquela batalha final no guião só aparecia... They fight. Literalmente. Houve um storyboarder que fez aquele processo todo, desenvolver o que é que vai ser isto, e provavelmente ninguém sabe quem é o nome dele, e não é muito reconhecido, mas pronto. Sim, exatamente. Esse é o exemplo perfeito. E depois damos o salto para a animação das personagens. Exatamente. Não é? Sérgio, e tu? Pois, então... geralmente, ao mesmo tempo que o storyboard está a ser feito, existem 3 ou 4 animadores, que são os supervisores de uma longa-metragem, que têm que desenvolver a personalidade das personagens. Uhum. Mas não é bem desenvolver, obviamente que a voz é dada por um ator e o realizador tem uma noção do que é que ele quer, mas é muito próximo do que faz um ator na imagem real, num filme de imagem real. Por exemplo... O padrinho, como é que se chama o ator? Pá, tão famoso. Marlon Brando. Marlon Brando. Quando ele estava a falar com a voz dele, ele decidiu pôr essa voz porque o realizador disse, casualmente numa conversa, que a história do background da personagem, ele tinha levado um tiro na garganta. E o facto de nunca aparecer no filme essa informação, ninguém precisa de saber, mas o facto dessa informação estar na cabeça do ator, quando ele começou a fazer a personagem, a voz... Ajuda a moldar a personagem, não é? Completamente. E o que nós fazemos é criar o background da personagem, perceber onde é que ela está na vida, em termos do que é que... Se ela é feliz, se não é feliz, se está frustrada. E criamos muitos layers para que haja uma sensação que a personagem tem uma vida real por detrás dos desenhos. Esse é que é o desafio, é não ser uma personagem bidimensional. Temos que conseguir transmitir ao público: ah, espera aí, se calhar esta pessoa existe para além deste filme. E esse é que é o desafio do supervisor, mais do que outra coisa. Claro que também temos que, no dia-a-dia, certificar-nos que toda a gente está a animar a personagem da mesma forma, que os desenhos estão bem desenhados, etc. Mas a parte principal é desenvolver os maneirismos, a personalidade, a forma de estar e de se mexer e criar personagens únicas. Vocês estão, de facto, muito parecidos. Vocês são irmãos gêmeos? Sim. Ah, ok. Então, vocês se calhar tiveram uma influência semelhante. Como é que começou esta paixão pelo mundo da animação que levou a que ambos enverdassem por este mundo da animação? Houve algum momento em particular que vocês destacam? E quais são as probabilidades dos dois seguirem uma carreira semelhante, não é? Sim, em animação, por acaso, existe um bocado... Já se tem falado de tentar juntar os gêmeos da animação, porque já existe um bom grupo de gêmeos da animação. Ah, é? Esta produção do Klaus, acho que havia 6 pares de gêmeos. Mas, há qualquer coisa a acontecer. 6 pares de gêmeos. Há qualquer coisa genética, há uma predisposição. Sim, só no grupo de animadores, não? Animadores. Eu imagino que saberia mais. Mas até a nível de... Existem pares de gêmeos na animação conhecidos, é fácil de encontrar. Por isso, se calhar existe qualquer coisa aqui que ser gêmeo mais ou menos já ajuda a querer gostar da animação. Uhum. Mas, para responder um pouco à pergunta, nós já desde sempre gostávamos de desenhar naturalmente, era algo que nos saía naturalmente, sem questionarmos, não é? Desde crianças. E percebíamos que víamos desenhos animados preocupados com a qualidade e com o desenho. Percebemos, porque ao falar com os nossos amigos, eles estavam mais preocupados com ser o personagem e querer imitar o personagem, que sei lá, as Tartarugas Ninja ou o Aladdin, filme que havia na altura, mas nós estávamos muito mais maravilhados e interessados em tentar descobrir como é que aquilo é feito. Nós dávamos mesmo valor ao desenho, uhum. Já desde com 5 anos ou 6. E era fácil perceber que havia qualquer coisa ali. Eles não estavam a respeitar realmente a arte do desenho animado, estavam a gostar do filme, mas não estavam, havia qualquer um clique que nós estávamos a ter diferente, não é? Uhum. E por isso foi muito natural que... Eu acho que nós estávamos muito apaixonados por esta arte de fazer desenho animado, desde sempre. Não há muita forma de explicar como, não é? E aconteceu aos dois, não sei porquê, boa pergunta. Isso foi uma influência mútua. Influenciaram-se mutuamente, se calhar, ao longo desse percurso. Provavelmente, sim. You know, I remember the day I first had that very same smile on my face. What? What smile? I wasn't smiling, I was squinting from the sun. Right. I didn't want to admit it at first either. She used to tease me about it. She? My Lydia. O Klaus, o filme estreou a 15 de novembro de 2019. Eu não sabia, mas tudo indica que este é o primeiro filme de animação produzido pela Netflix. Já se fizeram muitos filmes sobre o Natal, mas que eu me lembro nenhum sobre as origens do Pai Natal, como tudo começou. E apesar deste aqui ser um filme de animação, isto é-nos apresentado através de uma explicação realista ao invés de uma fantasia, que era aquilo que tu nos estavas a explicar, do background das personagens. Aqui temos um jovem carteiro, com pouco jeito para fazer o que quer que fosse, e ele é enviado para uma remota cidade de Smearsburg. Smearsburg. Até ao final da produção ninguém sabia dizer o nome. Okay. O único local no mundo onde ninguém precisa de carteiros, porque a população vive em guerra e ninguém se fala. Mas Jasper, o jovem carteiro, vai descobrir que um simples ato de bondade pode desencadear uma reação em cadeia. Eu sei que aqui foram utilizadas várias técnicas de animação, não é? Para além da 2D. Vocês foram buscar alguma... Vocês, e obviamente estamos a falar aqui de uma equipa mais vasta, houve aqui algumas inspirações que vocês foram buscar, porque eu, ao ver o filme... Eu senti aqui algumas ligações a nível da animação, que eu não sei se serviram de alguma forma de inspiração, mas, por exemplo, um conto americano 2, que é o An American Tale... É o Fievel! Exatamente, o Fievel. A Dama e o Vagabundo, e até o Peter Pan da Disney. São filmes que eu, de alguma forma, encontro ali alguns paralelismos. Eu não sei se isto para vocês é alguma inspiração, não é? Ou se tiveram outras raízes. Acho que o desafio mais é encontrar filmes que não nos inspiramos. Claro, porque, exatamente. Sim, pode haver elementos de quase todos esses filmes, mas não tem a ver tanto com buscar diretamente inspiração, tem a ver com o facto de os animadores sempre viram filmes de animação e é a linguagem que falam. E acabamos por pôr elementos de vários filmes quase inconscientemente. Às vezes até pomos demasiado e depois alguém menciona: ah, isto é igual àquele filme da Disney dos anos 70 ou qualquer coisa, e reparamos, ups, estamos aí muito perto. Mas é quase instintivo, é inevitável, acho eu. É porque os filmes que estavas a comentar são feitos pelos heróis dos animadores, não é? E a Dama e o Vagabundo é um filme que é visto pelos animadores centenas de vezes ao longo da vida. E quando vão fazer o seu próprio trabalho, é inevitável que venha... Está lá tudo dentro, não é? E ao fazer, claro. Mas também é um filme realizado por um ex-animador da Disney, que é considerado top 3 melhores animadores, para muita gente é o melhor animador de sempre. Além de ter sido o criador do Gru, antes disso, ele era tecnicamente considerado o melhor. Por isso, animou personagens que, embora não sejam famosas, a parte técnica está superior à maioria das animações. E por isso, se um realizador já é animador, já tem a cultura de animação de Disney, os animadores são todos 2D, é inevitável que esses filmes venham todos como referência. E quase inconscientemente. Mas a ideia, sim, nunca foi copiar as estruturas de filmes de outros filmes, foi simplesmente fazer o filme que se queria contar, claro, a história que se queria contar, claro. Mas inevitavelmente... Eu estava a falar, era mesmo... Não era em cenas idênticas, eu estava a falar é mesmo na fluidez da animação, na forma como as personagens são construídas e animadas, era no traço, basicamente. É a mesma coisa. Quando nós falamos, eu disse sequências, mas é com tudo, é com a forma de desenhar e animar. É o que se chama animação tradicional. No fundo, nós estamos aí clássica, sim. Uhum. Este filme aqui é o primeiro filme de animação tradicional a nível comercial e com este budget nos últimos, talvez, 17 anos. Parou-se de se fazer esta técnica. Aí a Princesa e o Sapo, talvez o sim, último. Foi. Exatamente, foi a Princesa e o Sapo. Estou-me a lembrar. Ah, sim, a Princesa e o Sapo teve mais... Foi mais de sim, sim. Ó, Sérgio, tu apareces aqui no IMDb ao lado da Alva, que é a professora que precisou de mudar de carreira para sobreviver em Smirnsburg. É uma criação tua? Sim, uma questão inicial é quando eu fui responsável pela Alva, mas eu fui supervisor das outras personagens. Eu provavelmente perdi mais tempo com o Jasper do que com a Alva. Só que o que isso quer dizer é que a personagem Alva estava sob a minha responsabilidade exclusivamente. Uhum. Se algo corresse mal, eu era a pessoa que era para culpar. O que isso significa é... Mais uma vez, quando eu recebi a personagem, quando eu cheguei, havia o argumento. E havia um desenho da personagem, que não é o desenho final. E o desafio foi como é que podemos transformar esta personagem numa personalidade rica. E por isso é que a Alva é a minha responsabilidade. Eu tive que perder meses a explorar animação, a desenvolver traços únicos, e é isso que significa. Não quer dizer que eu só tenha animado a Alva ou que não haja outros animadores a fazer a Alva, mas essa era a minha responsabilidade principal, digamos. O filme conta com um elenco composto por nomes como o Jason Schwartzman, que interpreta o Jasper, o J.K. Simmons, o Klaus, a Rashida Jones, precisamente a Alva, e até a Joan Cusack. As vozes aqui foram gravadas antes ou depois da animação estar concluída? As vozes, é engraçado que são gravadas depois do storyboard e antes da animação. Mas ainda se permite, ou pelo menos no filme no qual estávamos a fazer, o realizador ainda queria dar espaço aos atores para improvisar ideias e para melhorar o filme o melhor possível e para improvisarem até. Então, o que fizemos foi, fizemos os storyboards, levámos aos atores, eles viram os storyboards, perceberam a sua personagem, fizeram toda a interpretação que queriam da personagem e com o realizador a dirigir, e voltámos com o material todo para o storyboard e refizemos os storyboards outra vez. Depois da gravação dos atores. Vocês assistiram às gravações ou não? Eu assisti à gravação com a Rashida Jones, não às primeiras, mas uma das últimas. E por acaso algum elemento... Assisti à distância, ela estava nos Estados Unidos, mas estávamos por chamada por Skype. Okay. Mas estávamos em contato, só que quem fala é o realizador, eu só estou lá... A olhar, sim. Mas foi muito engraçado um pormenor que... Já tínhamos alguma animação da personagem e então o realizador mostrou-lhe, enviou-lhe o vídeo e ela estava a ver e genuinamente riu-se com a animação da personagem dela e era a animação que eu tinha feito. E foi uma sensação mesmo muito estranha de ver a atriz a rir-se como se estivesse a ver uma personagem que não é ela. Ela já até acabou por dizer, é a primeira vez na minha vida que eu me rio com uma linha de diálogo que eu disse, que nunca acontece, nunca acho piada nada que eu digo. E depois o engraçado foi ela dizer qual a personagem não é ela, é outra pessoa. Ela vê a voz dela, mas achou piada que nunca na vida se escolheria aquele acting. E achei muito engraçado esse momento e eu pensei, posso morrer em paz. Um artista riu-se da própria parte. Uniform, cold sweat, scared stiff. I'm gonna just take a wild guess here. You are the latest mailman. Finalizando a parte da gravação das vozes, não é? Vocês regressam, começam a animação. Se há alguma coisa que vocês percebam que não está a funcionar muito bem, já não há, a nível do diálogo, daquilo que foi gravado com os atores, já não há muita margem de manobra para voltar atrás e refazer isso, ou ainda tiveram necessidade de o fazer? Acho que ainda houve uma ou duas gravações por necessidade, mas tudo, não é só das vozes, é em tudo. Um cenário que não ficou bem como era suposto, olha, já não dá para mudar, uma animação, em todas as fases, os atores são apenas mais uma fase no processo, e acontece isso mesmo, que é, olha, já está, é o que temos, o que é que fazemos agora? Nada, continuamos em frente. Mas por acaso neste filme aqui o Jason deu horas de diálogo. Ele deu tanta. Em cada frase ele dava 10 variações diferentes e introduzia 50 frases mais. Inclusive o realizador tinha que dizer, ok, já temos esta, podemos passar para interrompê-lo porque ele. Até porque eu acho que o humor é uma coisa tão do momento. Por exemplo, há aquele momento em que ele quer responder, os miúdos insultam-no, fazem-lhe bullying. E ele tenta, e vocês são, já estão demasiado longe, já não dá. Eu não consigo imaginar como é que se pensa numa piada destas. Parece uma coisa de improviso. Não sei se esta... Neste caso não foi. Não foi. Mas podia ter sido. Ela, mais uma vez, o artista de storyboard, que chama-se Tara, coitado, nunca vai ser reconhecido, mas foi o artista que teve a ideia. E ele, o Jason é impressionante, é completamente impressionante a improvisar, parece mesmo, improvisar não, a fazer linhas que até podem, a ideia já está criada, como essa por exemplo, e parece sempre fresco. Parece, é isso. É absolutamente fresco, ele está ali, ok, qual é a frase, começa a dizer e sai fresco. Bons atores. O filme foi realizado nos SPA Studios em Madrid, com uma equipa então de mais de 20 países. Qual foi o maior desafio ao juntar tantos talentos de tantos países? Vocês trabalharam à distância, muitos trabalharam juntos. Como é que foi o processo todo nos vários departamentos e nas várias fases da produção? Eu até para complementar a pergunta dele, eu pergunto-me como é que se consegue tornar a equipa toda coerente, não é? Como é que é assim? Se calhar a maior aprendizagem, pessoalmente, nós trabalhávamos em estúdios pequenos e fizemos alguns trabalhos interessantes, mas sempre equipas que nunca tiveram mais do que 10 pessoas, no máximo, acho. E a maior aprendizagem pessoal foi perceber como é que se organiza uma equipa de 200 pessoas. Precisam, para organizar 200 pessoas, 50 são organizadores de pessoas. Então a equipa de produção tem de ser grande para controlar toda a produção em si, não é? Neste filme houve o extra da língua, eram pessoas de 20 e tal países diferentes, e havia pessoas que diziam no e-mail, sim, falo fluentemente inglês, e depois chegavam cá... Era mentira. Era só para entrar, mas como não tinham muito talento e já estavam cá, houve esse extra desafio de alguns animadores, que foi mesmo sentar com eles durante umas boas horas por dia, durante as primeiras semanas, para eles perceberem a história, para eles perceberem tudo o que está a acontecer. Houve um elemento, mas é estranho porque, ao contrário de prejudicar, enriqueceu tanto o nosso dia-a-dia. Era uma espécie de brincadeira que havia dias que era mais importante, mas a maior parte do tempo era fantástico ver pessoas a irem na hora do almoço à cozinha de culturas completamente diferentes, com estilos de vida completamente diferentes, e toda a gente junta a fazer um filme de animação. Isto devia ser filmado. Algum deles percebia os diálogos da garotinha? Naquela miúda que era nórdica, sueca... Embora houve um artista que era da Noruega e ele conhecia, sabia que existia o Sami e tudo, porque é muito próximo de onde ele vive, mas não sabia falar a língua. Isso tinha sido interessante. Tenho aqui uma pergunta que é sobre o facto do filme se ter afastado do processo de animação digital, mas utilizou-a até certo ponto, que foi na questão da eliminação dos elementos. Eu acho que até é a espécie de bandeira técnica que este filme tem na divulgação. Conseguem explicar de uma forma leiga qual é que é o processo? Uma das razões, se calhar, porque a animação tradicional foi deixada um bocado de lado, é porque a riqueza visual do 3D pode ser mais apelativa. Acho que o mais importante é contar boas histórias, claro, mas a forma dos produtores apostarem ou não no filme também influencia a parte gráfica. E o que aconteceu foi que Sérgio Paulos queria fazer animação 2D, mas ele não queria simplesmente copiar o que já tinha sido feito. Ele queria pensar, ok, se nunca tivéssemos parado de fazer animação 2D e a tecnologia continuasse a avançar como está, onde é que estaríamos hoje em dia? E para ele a resposta principal era, as personagens iam ter sombra e luz e volume pintadas como se fosse uma ilustração normal. Uhum. Mas não existiam, nunca tinha sido feito até esse momento. Havia algumas curtas-metragens que exploravam esse aspecto, mas de uma forma muito, muito complicada. Provavelmente demorávamos 10 anos a fazer a longa-metragem se tivéssemos usado essa tecnologia. Mas o que aconteceu é que o Sérgio andou literalmente à volta do mundo à procura de técnicos, programadores. Ele nunca encontrou ninguém que fosse realmente bom, até que um dia estava extremamente frustrado a olhar para o desenho de um artista, do art director do Marching, e diz, epá, mas porquê é que não podemos ter a mesma aspecto apelativo das tuas ilustrações no filme? E o Marching disse, ah, eu acho que é possível. O art director não tem muito mais piada para quem conhece o Marching. Ele é meio cientista maluco. Okay. Ele tirou um curso de informática avançada e programação. Informática não é a palavra certa, é ciência computerizada. Ciência. Então ele é um gênio da informática e um artista extremamente talentoso. E o que aconteceu foi que ele não sabia o quão impossível era fazer ou não esse programa. Então ele foi para casa, criou um método, passado umas semanas enviou um teste ao Sérgio Paulos e o Sérgio perguntou, isto é 3D? Isto é só a animação 2D, desenhos que fizemos e tu puseste a luz e sombra? E ele disse, sim, simplesmente há uma forma de fazer isto. Ele perguntou, é possível fazer? Ele virou-se, ah, só temos que juntar umas boas pessoas e conseguimos fazer isto. E foi um choque. É revolucionário no mundo da animação. Aham. Este software. Ok. Quase que me faz lembrar, vocês não sei se lembram do Quem Tramou Roger Rabbit. Sim. Que as animações, os desenhos animados dentro do filme tinham um volume. Havia ali qualquer coisa extra no desenho do boneco. Não sei se está relacionado. Eu acho que isso teria a ver com as técnicas de pintura e... Talvez, sim. Essa é que é a questão, é que havia isso, mas... Era um layer de sombra e algum layer de luz. Um layer de luz com um bocadinho aqui, ali. Mas era preciso um dispendiar, estar 100 pessoas a pintar durante muito tempo. Pois, e não é algo que se consiga fazer. E o nosso filme tem 10 vezes mais layers. Tem muito mais profundidade, mais informação, tem occlusion, tem questões técnicas, não é? Yeah. Mas faz em menos tempo, esse é que era o desafio, era como tornar isto... Basicamente, o Roger, quem tramou o Roger Trailer, Roger Rabbit, tentou o mais possível, dentro da capacidade que tinham na altura, fazer o que agora... Sim, simular, não é? Sim. Digamos, simular. Eu acho que eles agora estão a fazer o Space Jam 2, não, acho é impossível fazer. Pois, sim. Não digo que não seja bom, mas em termos de parte técnica, se eles fossem buscar esta tecnologia que foi usada no Cloud, aí conseguiu mesmo impressionar a audiência com, será que estes bonecos são 3D, isto é 2D, estão misturados no mundo real ou não? Porque esta tecnologia já permitia enganar mesmo o espectador ou fazer questionar que raio de tecnologia é esta, não é? Porque, apesar de tudo, no Klaus é usada de uma forma muito, como é que se diz, cartunesca, não é? Não está levado ao limite das possibilidades. Sim, exatamente. Eu imagino que vocês sejam bastante grandes consumidores de animação. E de Coca-Cola, viu o Sérgio ver Coca-Cola. e imagino que vocês, quando eram mais novos, vocês mencionaram os Tartarugas Ninja e deve haver muitos outros títulos que vocês tenham visto e que agora há uma espécie de um reboot, mas que agora são digitais. Por exemplo, eu agora houve séries que eu consumia quando era novo, tal como vocês, mas que agora eu vejo com os meus filhos umas novas adaptações e que são... Já não gostas, é isso? São digitais, são parece que perdeu-se um bocadinho a humanização daquelas personagens ao torná-las digitais de alguma maneira, não é? Se és tu que estás velho, 2D. Paulo, é problema somos nós, problema somos nós. E aqui a minha questão é, como é que vocês veem a transição dessas personagens que vocês viram e que eu vi, não é? agora para esta nova realidade, esta nova tecnologia, vocês já acham que perderam de alguma forma alguma mística? Ou como é que vocês veem isto? Perdeu-se algo, mas ganhou-se algo. Porque a animação era extremamente simples, do ponto de vista técnico. Para as crianças ninguém reparava, mas era mesmo muito contida, era feita da forma mais rápida possível, porque tinha que se desenhar todos os desenhos à mão. E agora, digitalmente, consegue-se ter uma animação mais apelativa, mais rica, mais fluida, mas perde-se o lado humano, perde-se o toque do desenho. E é uma questão muito de gosto, as crianças estão tão habituadas que provavelmente não lhes chateia nada, mas uma das razões que o Sérgio queria este filme feito em animação tradicional desenhada era para não perder esse elemento humano. Porque há sempre uma sensação de houve um artista por trás a fazer e não um computador. E é esse elemento que se perde. Provavelmente é uma sensação que vem do erro humano, do desenho. Sim. Estranhamente, sim, o erro e a awkwardness, a esquisitice do desenho, embora os artistas tentem fazer o melhor possível, aquilo não sai tão perfeito como numa CGI, como numa animação computadorizada. Esse erro parece que torna tudo mais interessante, não é? Até os próprios filmes em 3D, sim, estão até const... a película, a passagem da película para o digital também. Mas há uma busca no cinema de animação digital em manter as coisas, em procurar o erro humano, ou seja, na distorção das lentes, nas impurezas, nas poeiras no ar, nos poros dos personagens. É a forma de tentar tornar o mais humano possível algo que o computador naturalmente não faz, porque é muito, muito perfeccionista. Mas, por exemplo, só para dar ainda a acabar ali em relação às personagens, sim, o exemplo do ano passado, há 10 anos, com o Spider-Man, Spider-Verse, se a adaptação for mesmo bem feita, por uma boa adaptação, e com aí houve mesmo coração, dedicação, houve mesmo esforço, e estavam a tentar inovar, etc. Pronto, quando um filme é mesmo bem feito, vale a pena apostar. Quando só pegam num produto para, literalmente, isto tinha sucesso antes, vamos fazer mais qualquer coisa, normalmente não tem coração e, por isso, o lado mais parece que não está lá. É sempre aquela velha questão, não é? Okay. Vocês, quando estavam a trabalhar neste filme, e já conheciam o guião, vocês consideraram a hipótese de alguma vez este filme obter o reconhecimento e as nomeações que tem tido, nomeadamente aos Oscars, ao Honey e ao BAFTA? É estranho. Eu sempre dizia à minha família: ah, isto vai ser nomeado para Oscar. Brincar, não é? Atenção, nós estamos a gravar isto antes dos Oscars. Sim, dos Oscars. Sim. A gente a seguir grava um take a fazer de conta que já souberam que ganharam. Mas a questão é, ao longo do processo, e quando o filme começou a chegar às fases finais, comecei-me a perceber que, espera lá, isto realmente, só há 5 lugares nos Oscars, mas ele tem o mesmo mérito que outros filmes que costumam receber a nomeação. Uhum. E começámos a acreditar na fase final, mas como era o primeiro filme do estúdio e primeiro da Netflix e havia tantos elementos de surpresa, que sempre foi uma incógnita, nunca ninguém teve muito certo. Mas e depois é saber a concorrência, né? Também é importante saber se neste ano saiu muita coisa boa, não é? Sim. É um problema. Ou pelo menos nós fazíamos as contas por alto, era como tem nada do Dragão, Frozen 2, Toy Story 4, ok. Mais metade já foi à viola. Sim, pois. Sim, normalmente as nomeações principais ou vêm dos Estados Unidos ou do Japão, não é tão comum haver nomeações oriundas de outros países. Exato, e este ano é uma surpresa, porque é um filme francês e um filme espanhol, para nós, quando fazemos as contas, antes de saber que estava nomeado, parecia impossível. De repente há 2 filmes que não são nem americanos nem japoneses, e aliás, os japoneses ficaram de fora, e se calhar era bom salientar, porque nós dizemos sempre que a animação 2D acabou e parou, e não é verdade, os japoneses continuaram sempre a fazer e nunca desistiram. É verdade. Simplesmente eles têm aquele estilo específico que é o anime, não é? Parece que quando se fala de animação 2D é o estilo clássico Disney, não é? O antigo. É. Mas, na realidade, aquelas personagens todas muito saltitantes e tudo muito fluido. Exato. Mas depois, exato, há o lado anime que é o anime, que basta olhar e ver a diferença, não é? No mundo da animação, toda a gente sabe que o 2D está vivo. Na Europa e no Japão, o problema é o que se diz com não foi feito animação tradicional ou 2D, estamos sempre a referir-nos aos blockbusters de animação a nível internacional que deixaram de lado o 2D. Pois. Mas sim, é verdade que o Japão todos sim. os anos continua a dar em 2D. Olha, o Netflix está, segundo eles, não é? Falam num estrondoso sucesso, num total acima de 30 milhões de visualizações. Isto também deve ser importante porque os votantes nestes prémios têm Netflix em casa, se calhar têm filhos. Sim. Portanto, isso pesou bastante na decisão, nas votações, acho eu. E o facto de ter estreado ali em meados de novembro também ajudou às visualizações. Também. Isso vocês já celebraram esta aí nos estúdios? Já fizeram uma festa por esta ocasião ou não? Claro, porque. Não, mas é engraçado porque o pessoal fala todo dos Oscars, não é? Só que a verdade é que os prémios que nós estávamos mais motivados para tentar sequer ser nomeados eram os Annie Awards. Claro que os Oscars, o que representa para os estúdios é uma. Como é que se diz? É um selo de qualidade, não é? Sim, é um selo de qualidade, digamos assim. É um selling point, não é? Porque podem pôr na capa. É um cartão de visita para o resto da vida. Sim, é isso mesmo. Isso, e vai trazer de certeza muitas oportunidades. E isso é inegável. Mas em termos artísticos, o prémio na animação que é mais respeitado ou mais cobiçado são os Annie Awards, que são os Oscars da animação. E nós já e esse já cá canta, não é? Esse já cá canta. Já vieram sete e a cena é... Os Oscars são fantásticos e toda a gente está extremamente feliz, só que em termos artísticos e a resposta do mundo da animação tem sido tão positiva que quase que estamos a habituar-nos, já não estamos assim tão... Estamos tipo, ok, Oscar. Estamos deslumbrados. Precisamente por causa dos Annie Awards. A curta de animação Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias, da Regina Pessoa, também venceu recentemente o prémio Annie. A suspeita do José Manuel Ribeiro também já havia ganho o Cartoon d'Or, assim como os Salteadores do Abi Feijó. Para mim, é uma referência na animação, cá em Portugal. Na vossa opinião, o cinema de animação em Portugal está de boa saúde, recomenda-se, ou a animação continua a ser uma arte menosprezada aqui do cinema nacional? O cinema de autor está de boa saúde porque este ano foi nomeado, duas curtas nomeadas, e agora há um novo prémio que é para... Latino, animação latina, Portugal e Espanha e a América do Sul, e também houve nomeações portuguesas nos principais prémios, mas é o filme, são os filmes de autor. Os filmes de autor estão de boa saúde. O lado comercial, e quando se diz comercial não quer dizer que seja mau, pode ser comercial bom como na França, mas esse lado não existe. O que existe são artistas com muita qualidade que conseguem fazer filmes pequenos e controlados, com produção pequena e com budgets muito reduzidos. Sim. E são artistas que conseguem sobreviver a fazer esses filmes, são apaixonados pela arte. Mas indústria de animação, escolas que levam para estúdios, estúdios que fazem filmes que sejam vistos pelo mundo fora, isso não existe mesmo, isso é inexistente e esperemos que cresça. Já estão a fazer algumas longas-metragens, devagarinho, não sei quantos anos é que vão levar para aparecerem, mas tudo muito rudimentar ainda. Uhum. Olhem aqui esta curiosidade, vocês têm aqui fizeram uma curta que vos juntou aos Blink 182, certo? Querem falar nisto? Chama-se Poet Anderson. Pá, eu vi um bocadinho no YouTube e tem um aspecto porreiro. O que é que foi isso? Fala tu, mano, que eu falei já. Pá, isto é assim... Isso foi o meu irmão que estava numa fase um bocado deprimido com a vida, para simplificar as coisas. Estava um bocado cansado de trabalhar nestas curtas-metragens portuguesas que estamos a referir, basicamente. Nós ajudávamos nesses projetos. Íamos trabalhando aqui e ali em curtas-metragens portuguesas. E... Sim, inclusivamente do Ricardo Machado, que é vosso primo, foi através dele. Sim, foi ele. Ele já foi nosso convidado aqui do podcast, claro, do Ricardo. Claro. Vocês fizeram a intro da curta o Rafael e Maria, não é? Uhum. Sim, fizemos a intro, sim, é verdade. mas para continuar, o meu irmão queria apostar em qualquer coisa diferente fora do país e fez uma animação de um coelho, que era o logotipo, é o boneco dessa banda, dos 182. Uhum. Mandou-lhes a animação do bonequinho a saltar e a pintar um grafite. E perguntou, aliás, ofereceu disponibilidade para fazer a animação caso eles quisessem, caso a banda tivesse interessado em fazer a animação. E, coincidentemente, caiu mesmo numa época em que esse, o Tom Dillons, o artista, estava a desenvolver um projeto que ele achava que tinha de ser feito em animação, que era o Poet Anderson, e estava na fase mesmo inicial, só tinha um desenho ou dois e uma ideia, então foi o timing ideal para, para ele apostar em nós e construímos uma equipazinha. E foi esse filme que o Sérgio Pavlos depois mais tarde viu, e foi através desse filme que ele nos convidou para ir para o Klaus. Por acabou, isso... acabou por ser o vosso cartão de visita, então. Sim, é completamente isso mesmo. Boa. Nessas colaborações, vocês conseguem separar bem as funções de cada um, ou de vez em quando também têm divergências criativas? Andar à chapada, típico de irmãos, não é? Nós temos uma cena que geralmente quando começamos um projeto juntos nós sabemos e dizemos, ok, isto vai haver discussões. E às vezes tornam-se mesmo muito... Mas é porque sei tudo o que fazemos. Só que quanto mais trabalhamos na área, mais percebemos onde é que um e o outro encaixam perfeitamente e onde é que, mesmo que a nossa ideia, queremos que ela esteja lá, pode criar problemas, ter conflitos. Então começamos a dar um bocadinho mais de espaço e responsabilidades específicas. Mas é inevitável. Há sempre momentos de... Eu acho que a personagem devia ter o cabelo vermelho, porque a filosofia dos cabelos vermelhos, e depois temos 3 horas a discutir por alguma razão. O subtexto. O subtexto, exatamente. Muito bem. Muito bem. Está certo. O Edgar agora está envolvido no próximo projeto do Guillermo del Toro, não é? Uma incursão na animação. A sério? Revisitando a história do Pinóquio, não é? Com estreia prevista para o próximo. Como é que sabe? Como é que souberam já agora? Está no MDB. Está no MDB. É público. Olha, diz-me uma coisa. Nem fui eu, por acaso, mas alguém disse que estava lá, é verdade. Isso é um pormenor interessante do MDB, que as pessoas é que metem coisas e o teu MDB vai ser construído e eu não sei como. É tipo, ok? Vou dizer o que a produtora disse que eu posso dizer. Ok. Guilherme Del Toro está a realizar um filme que é uma nova versão do Pinóquio à maneira dele, ou seja, com aquele dark side e com uma textura mais Guilherme Del Toro. O co-realizador é o Mark, qualquer coisa que eu não me lembro do nome, e que trata da parte da animação, porque o Guilherme Del Toro não é animador, então juntou-se Mark com... Gustafsson. Exato, é esse mesmo. E ele está responsável por fazer a parte da animação que o Guilherme Del Toro pode não estar tão à vontade, não é? Ok. E o filme, em princípio, é para estrear no final de 2021 e que estamos todos a gostar muito de trabalhar lá. Isto foi o que a produtora disse para eles. Mas deixa-me só dizer que o menor que... Com uma arma apontada à cabeça. Estão a gostar Sim, muito. Exato. Agora são nossos escravos durante 3 anos. Só para dizer uma coisa que provavelmente o meu irmão não vai dizer, que o Guilherme Del Toro disse que está muito feliz com o storyboard do meu irmão. E eu fiquei muito orgulhoso, rapaz. Oh, claro. Não era necessário dizer, mas... Não, mas eu gosto de partilhar ao mundo que ele está feliz com os teus filhos. Está a correr bem, mas infelizmente isto foi só feito num período de intervalo entre o Klaus e o próximo filme que vai ser feito nos pais, que começa já no início de março. Por isso, infelizmente, não vou poder trabalhar muito. Já ajustei numa sequência de ação que era... Isso foi espetacular, foi uma sorte, era aquilo que queria fazer. Vou dizer, é quando o Pinóquio foge da baleia no fim. Isto é uma história do Pinóquio, por isso não há problema. É fiel à história que nós conhecemos, então. Exatamente. Okay. Tive a oportunidade de trabalhar nessa parte, por isso, espetáculo. Não podia ser melhor. Eu adoro o grande autor, por isso, ótimo, excelente. Okay. Mas, claro que sim, claro que sim. Então, e projetos futuros em conjunto? Vocês têm mais alguma coisa aí no horizonte? Neste momento já estamos a começar nós no SPA e provavelmente nós vamos manter-nos com o SPA durante uns tempos e já há 2 projetos e um deles eu estou extremamente motivado. O outro ainda precisa de algumas coisas, também é muito fixe, mas a questão agora começa a ser decidir o que é que vamos fazer em termos... Há tantos projetos interessantes a acontecer e pessoas que vão-nos chegando ao pé de nós e perguntando se queremos participar. E esse é que é o desafio, é escolher o que é que nós vamos fazer agora. Os números no cheque se calhar podem ser um fator decisor. Estranhamente não é tanto como eu pensava há uns anos atrás, porque... porque ainda és puro, Sérgio, ainda és puro. Mas eu tenho a certeza que quando eu tiver a começar a ter família como o meu irmão, bebês, provavelmente eu já não penso 2 vezes. Exato. Mudas logo de discurso, não é? Muito bem. Mas vocês vão, já agora, vão aos Oscars ou não? Não, é uma pena. Por acaso nós fomos convidados para os Emmys e para tudo. E este prémio aqui não é só do realizador, é o melhor filme, por isso é suposto ter supervisores, de cinematografia, até storyboard, se fosse o que fosse. Mas os Oscars só convidam um grupo de pessoas que são realizadores e produtores. Não dava para todos, não é? Pois. Não dá para todos, porque seria 20 pessoas para cada nomeação e enchiam. Um pavilhão. Claro, Sérgio e Edgar, muito obrigado por terem conversado connosco. Parabéns, obviamente. Vou ficar atento aqui aos projetos em que vocês vão agora entrar a seguir, em que vão contribuir ou colaborar. Vou estar atento aí ao vosso percurso. Claro. Tá bem? Pá, muitos parabéns. Obrigado. Agora só deixar aqui um abraço para o primo Ricardo, que ele deu o shout out e. Boa. Obrigado, nós também agradecemos ao Ricardo. Ele já é um convidado recorrente aqui no podcast, por isso ele voltará cá, de certeza. O Klaus permanece então disponível no Netflix para ser visto ou revisto até ao próximo Natal, pelo menos, tal como o nosso podcast, que não sendo um desenho animado, é uma animação e continua disponível em permanência no Spotify, no iTunes, no YouTube e no resto também. Portem-se bem. Adeus. Mas é uma animação drug-free. Sim, não é trippy. Não é trippy. Como aquela do Dumbo, né? Quando ele vai lá. Yeah.